Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E hoje nosso convidado é o live italiano do Dustin Face. Formado por Giacomo Face e Andrea Dust em 2007, o Dustin Face é um dos principais lives de Psytrance da Itália. Com um som extremamente psicodélico, viajando entre o Fulon e o Dark, Dustin Face tem sido destaque na Europa. Confira agora mais um live exclusivo para o Rádio Psy. Com vocês, Dustin Face. Thank you. We'll be right back.